meus amigos da Rádio Peão, Valentino Repolho, Fazenda Marovino, vai ao Biju, meu amigo Rafael Góes. Eu cheguei embriagado, com batom na camisa, todo desconfiado, com cheiro de rapariga. Aí a mulher acordou, olha que o pau quebrou, mas não tem jeito não, sucesso do chão de avião. Vai! Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Perdoa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Eu amo você, mas amo a farra também. É o Natanzinho, e o Natanzinho tá com a glamour. Alô, Iaga Gás! Cheguei embriagado, o quê? Com batom na camisa, eu todo desconfiado, com cheiro de rapariga. Aí a mulher acordou, olha que o pau quebrou, não tem jeito não, nasci pra ser brutal. Desculpa, meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Oh, perdoa, meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Foi mal, Julinho do Bosco, uma briguinha não faz mal a ninguém. Oh, perdoa, meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém. Eu amo você, mas eu amo a outra também. Olha o Pianzinho Magalhães, visa que estourou.